O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti, e está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Sejam bem-vindos, amigos e amigas, magos e bruxos. Vem comigo, pega na minha mão, vamos seguir para a plataforma 9 3 quartos para a gente falar sobre Harry Potter nesse episódio do Quem Quer Ser um Dinossauro. Isso aí, e só digo uma coisa, ó. Que pauta difícil. Nossa, que pauta difícil. Ela foi feita pelo Wanderson e a Cibele. São ouvintes nossos aqui de Brasília. Eu sei que eles são viciados em Harry Potter. Falei, pô, faz a pauta aí, porque a Yasmin tá sem tempo. Eu não sei de nada. Então, é com vocês. Eles fizeram mais de 100 perguntas. Isso porque eles tiveram o trabalho de só ter que fazer perguntas sobre os quatro primeiros filmes. Então vamos lá, vamos apresentar os trouxas participantes. Fala galera, aqui é o Xaxá, contínuo do Jurassic Cast, sou daqui de Brasília. E como eu sou o primeiro, eu escolho aqui que eu vou defender a casa da Grifinória. E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Fala galera, aqui é o James Silva, sou de Belém do Pará. E a minha casa é Lufa Lufa, só por causa da Yasmin. Oh! Ih, olha aí. Fala galera, aqui quem fala é o Felipe, também sou aqui de Brasília. Dove não queria matar ninguém, Dove só queria ferir gravemente. E eu acho que eu defenderia a Grifinória também. Mas não pode, não pode, senão não tem competição. Sonserina, eu defendo a Sonserina. Gente, só a Corvinal ficou sem representação. Corvinal não veio. Então, Miotti, quais são os prêmios que essa galera bonita e linda tá concorrendo hoje? Então, os dois perdedores vão ganhar ingresso para o cinema e direito de participar do sorteio nos meses seguintes. O vencedor vai ganhar também os ingressos para o cinema e três itens de colecionador do Harry Potter. Seria aquele globo de gelo, uma varinha e um negócio aqui que não sei falar o nome, é Horcrux. É um Horcrux. Os três prêmios são oferecidos pela Rio Geek Store. Muito bacana os prêmios, viu? Está arrasando a Rio Geek Store. Por isso que a pauta é difícil. Para dar início a essa empreitada, meus amigos, eu queria compartilhar umas palavras de sabedoria de Dumbledore, que disse que são as nossas escolhas que fazem o que a gente é, muito mais do que as nossas habilidades. Falou pouco, mas falou bonito. Olá, Aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói! E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast. Vamos lá então, vamos para o primeiro bloco, o bloco de múltipla escolha. E a primeira pergunta, já logo de cara, é uma pergunta que eu nunca ia acertar na minha vida. E eu li todos os livros, vi todos os filmes, escrevi até fanfic nessa porra e não ia acertar essa pergunta. Lembrando que cada resposta correta vale 10 pontos e a errada vale menos 5. Você não é obrigado a responder. Você pode ficar com 0 até o final da partida, mas aí você vai ser um covardinho. No primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, qual é o nome do feitiço que Hermione usa para colocar fogo nas vestes do Professor Snape? Letra A, Incendium. Letra B, Fogus Menteo. Letra C, Lacarum Inflamare. Ou letra D, Fogo Malditus. Yasmin, o Felipe passou, não vai responder. James, qual a sua resposta? Letra C. Xaxá? Letra C, Lacarius Inflamarium. E aí, Yasmin? E aí, Lufa, Luffy e Grifinória ganharam 10 pontos! Aê! Segunda pergunta. No primeiro filme, quantos Weasleys Harry conhece no seu primeiro ano? Letra A, 6. Letra B, 5. C, 4. E D, 7. Qual a sua resposta, Felipe? 4. James? Rony, Gina, os gêmeos, mãe e pai, 6. Xaxá? Eu não sei qual é a letra, são 6. Yasmin? De novo, mais pontos para Grifinória e Lufa-Lufa. Sonserina na lanterninha, valendo. Vou fazer um adendo aqui, ó, que o James falou que ele conheceu o pai, mas na verdade ele conhece o irmão mais velho, que é o Percy. O pai ele não conhece. O cara sabe mesmo, hein? Rapaz, tá pensando o quê? Quantas tatuagens de Harry Potter você tem? Ó, eu tenho uma taça tribruxo, a varinha do Harry. Essa é na bunda? Em Harry Potter e a Câmara Secreta, qual o nome do diretor de Hogwarts quando a Câmara Secreta foi aberta pela primeira vez? Letra A, Diglett. Letra B, Lippet. Letra C, Dumpet. Ou letra C, Dippet. Ou letra D, perdoe. Olá, Xaxá, sua resposta? É o Dippet. James? É o Diglett. Felipe? É o Dippet. E aí, Yasmin? E aí que a Lufa-Lufa escolheu o Pokémon, gente. Resposta correta é Dippet. Mais 10 pontos. Aê! Quarta pergunta. No segundo filme do Harry Potter, qual o nome do feitiço utilizado contra aranhas? Aracto Esperlio? Aranha Exumai, Aranha Esperlio, Aracto Exumai. James, qual a sua resposta? Aracto Exumai. Felipe? Letra D, Aracto Exumai. Xaxá? Letra B, Aranha Exumai. E aí, Yasmin? 10 pontos pra Grifinória. Aranha Aê! Exumai. Cola comigo que é sucesso, gente. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, quantas voltas Harry e Hermione dão no vira-tempo para salvar Bissusso e Sirius? Bicusso? Qual é o nome? Tá merda. Não, consigo. Caralho. Não consegue, né, Moisés? Não consigo. Vamos lá. Tem que falar a pergunta toda de novo, né? Não, só o Bicuço e o Sirius. Que porra. Para salvar Bicuço e Sirius. Aê. Letra A, 2 voltas. Letra B, 2 voltas e meia. Letra C, 3 voltas. Ou letra D, 3 voltas e meia. Xaxá, qual a sua resposta? 3 voltas. James? 3 voltas e meia. Felipe? Letra B, 2 voltas e meia. Eu lembro disso aí. E aí, Yasmin? Lembra porra nenhuma que é 3 voltas. 10 pontos para a grife. No mesmo terceiro filme, qual o nome do feitiço que Dumbledore usa para evitar que Harry morra durante o jogo de quadribol? Letra A, Wingardium Leviosa. É Leviosa. Letra B, Reducto. Letra C, Aresto Momentum. Letra D, Repelo Inimigotum. Yasmin, Felipe e o James não responderam. Xaxá? Arestum Momentum. E aí, Yasmin? É 10 pontos. Tô cansada já. Tá ficando chato isso aqui. Parece o Brunão no do Star Wars. Ave Maria. Deixa chegar as trilhas sonoras. Vamos lá, em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ainda, quem deu a vassoura Firebolt para Harry? Gente, essa até eu sei, viu? Letra A, Alvo Dumbledore. B, Remo Lupin. C, Minerva McGonagall. Ou D, Sirius Black. Então, beleza. Vamos começar pelo Felipe. Qual a sua resposta? Sirius. Xaxá? Sirius Black. James? Minerva. E aí, Yasmin? E aí, 10 pontos para a Sonserina e Grifinória. Aí. Sirius aê. Black. Gente, esse é o filme que mais repete na Warner. Esse filme. Só esse filme. Pô, é um dos melhores. Pra mim, esse é o melhor. No mesmo terceiro filme, no jantar com tia Guida, tio Walter diz que Harry estuda em qual colégio? Letra A, Saint Mungus. Letra B, Saint Brutus. Letra C, Belinor Mungus. Letra D, Belinor Brutus. Xaxá, qual a sua resposta? Saint Brutus. James? Saint Mungus. Felipe? Saint Brutus. E aí, Yasmin? Dessa vez a Lufa-Lufa não conseguiu nada além de pontos negativos. Pontos para a Grifinória e Sonserina. O cara sabe demais aqui. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, quais países disputam a final da Copa Mundial de Quadribol? Letra A, Bulgária e Irlanda. Letra B, Bulgária e Escócia. Letra C, Inglaterra e Irlanda. Ou letra D, Inglaterra e Bulgária. Felipe, qual a sua resposta? Inglaterra versus Bulgária. Xaxá? Irlanda e Bulgária, a Irlanda ganha e o Vitor Krum, que é da Bulgária, consegue pegar o pomo de ouro. Caralho, mano. James? Inglaterra e Irlanda. E aí, Yasmin? Eu preciso dizer, Bulgária e Irlanda. Vamos lá, última pergunta do primeiro bloco. No Cálice de Fogo, qual feitiço Cédrico Diggory usa para respirar embaixo d'água? Feitiço oxigenário, feitiço cabeça de tubarão, feitiço bola de sabão ou feitiço cabeça de bolha? Vamos Felipe, qual a sua resposta? Cabeça de bolha. James? Cabeça de bolha. Xaxá? Cabeça de bolha. Ah, eu acertei. Só foi... Ele tá se guiando pelo Xaxá. Aê, galera. Está corretíssimo, todo mundo ganha ponto. E com isso a gente fecha o primeiro bloco de perguntas e respostas. Aconteceu uma coisa engraçada aqui agora. O Xaxá tem 100 pontos. Beleza, ele acertou todos. Sucesso. O James tá com zero. Gente, não acredito. E o Felipe tá com 20. Olha lá. Olha aí. Isso faz 5 anos que não assisto nenhum filme Harry Potter. Para o segundo bloco. Agora eu quero ver, hein? Se o Felipe achou que tava fácil, fudeu, porque nós tiramos as opções. Essas são perguntas que não tem A, B, C ou D. As respostas certas valem 20 e as erradas valem menos 10. Para a primeira pergunta do segundo bloco, em Harry Potter e a Pedra Filosofal, qual o nome e matéria do professor que Harry encontra no caldeirão furado? Ele encontrou o professor Quirrell. Ei! Ei! O que você tá dando a resposta? Yasmin? Esse não tem múltiplas escolhas. Não, pô, tem não. Tá doida. Ela tá rindo. Ela aí, falou, ó. Caraca. O que aconteceu, Yasmin? Pega o outro daí sim, cara. Não, vamos lá. Ela vai responder a segunda parte da pergunta, então. Ah, então tá. Então vai. Caralho. Então era extra na cabeça da pessoa. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, qual o nome da matéria do professor que Harry encontra no caldeirão furado? Felipe não respondeu. James, qual a sua resposta? Falei feitiços. Xaxá? Professor Quirrell, defesa contra as artes das trevas. Yasmin? Exatamente. Ele encontrou o professor Quirrell de defesa contra as artes das trevas. 20 pontos para a Grifinória. Quando a resposta é maior que a pergunta, se prepare. No Harry Potter e a Pedra Filosofal, quais os desafios para chegar à Pedra Filosofal e como passá-los? 10 minutos para responder. James, qual a sua resposta? Tinha que passar pelo bicho de três cabeças, fazendo ele dormir com música, passar pela planta que aperta, ficando calmos, pegar a chave certa pra passar pela porta, voando com a vassoura, jogar xadrez de bruxo arriscando a vida dos amigos, tomar uma poção, eu não lembro qual é o critério dessa, e o desafio pra encontrar a pedra que já tava no seu bolso, eu também não lembro qual foi o critério dele. Xaxá, tem que passar pelo fofo, que é o cano de três cabeças, se botar a música, ele dorme, aí eles conseguem passar pelo alçapão. Aí depois eles vão encontrar as plantas, que elas vão apertando as pessoas, né? Se eles ficarem imóveis, conseguem passar por elas. Ou eles podem usar um feitiço de luz. Depois, tem várias chaves voadoras, tem que pegar a chave certa pra abrir a porta, usando a vassoura. Depois tem que vencer um duelo de xadrez bruxo. E por último, entra na sala com um espelho mágico. Mas pra conseguir achar a pedra, tem que entrar na sala sem intenção de usar a pedra. Felipe? Só lembrava dessa, pegar a chave. Na câmera voadora lá. Tinha uma câmera voadora e várias chaves voando. É o único que eu lembro. Yasmin? Eu acho que a gente devia dar 10 pontos pra Lufa-Lufa, porque foi muito pertinho. Também acho. Ele, na verdade, só errou a última, né? Foi. Então, 10 pontos pra Lufa-Lufa, porque eu sou uma fofa. Você é igual o cão de três cabeças, Yasmin. É, sou o cão de três cabeças, mas eu não durmo quando toca música. Dependendo da música. 20 pontos para a Grifinória e a Sonserina ganhou um tapinha na cabeça. Vamos lá. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, qual o nome dos quatro fundadores de Hogwarts? Puxa, isso é muito mole. Yasmin, o Felipe pulou. James? É os nomes das casas, né? Que é Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin. Só não lembro os nomes. São os sobrenomes de cada um. Xaxá? Godric, Grifinória, Helga, Lufa-Lufa, Rowena, Corvinal e Salazar, Sonserina. E aí, Yasmin? 20 pontos pra Grifinória. Em Harry Potter, a Câmara Secreta, tá? Por que Harry é ofidioglota? Xaxá, sua resposta. Porque ele fala com as cobras, pois era uma habilidade de você sabe quem. James? Porque uma parte do Voldemort ficou nele quando ele tentou matá-lo. E Voldemort tinha essa característica. Felipe? Porque quando o Voldemort tentou matar ele, ele conseguiu sobreviver, né? Yasmin? É, que ela conseguiu sobreviver. Quem deu a melhor resposta foi o James. Muito bem certinho. Mas o Xaxá também ganha 20 pontos, porque está correto. O Felipe foi uma boa tentativa, mas foi quase. Bom, uns 10 pontos aí, pelo menos. Te dou 3 pontos. Agora, essa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A última pergunta é pra vocês ganharem 20 pontos, tá? Em Harry Potter e a Câmara Secreta, qual magia Lúcio Malfoy tenta lançar em Harry Potter? Yasmin, o Felipe e o James passaram. Xaxá, qual a sua resposta? Avada Kedavra. Não acredito. Porra, James, há um tempo, né? Você escreveu isso e mandou passar depois? Tem uma maldição que você chuta, é essa, maldição. E aí, Biote, qual está o placar das casas no final desse segundo bloco? O Xaxá está com 200 pontos, ele tinha 100. O James tinha 0, agora está com 10. E o Felipe tinha 20, agora está com 3. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Para o terceiro bloco, o bloco favorito do Miote, o bloco de trilhas sonoras. Aqui vocês vão ter que adivinhar qual filme e qual o nome da música. Valendo 10 pontos cada, né? Não, 15 pontos cada. É, 15 pontos cada. Então vamos lá. Primeira música, são 40 segundos, valendo. Felipe, sua resposta. Prólogo, a Pedra Filosofal. James. Cálice de Fogo, The Kid to Wolfcup. Xaxá? Eu tenho quase certeza que tá na Pedra Filosofal, só não sei qual é a música. E aí, Yasmin? 15 pontos para Sonserina e Grifinória. Opa! Vamos lá, segunda música. James, sua resposta. Cálice de Fogo. Felipe. Pedra Filosofal. Xaxá. Prisioneiro de Azkaban. E aí, Yasmin? 20 pontos para a Grifinória, o correto é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E a música é Hagrid the Professor. Aê! Vamos lá. Terceira música. Thank you. Xaxá, qual a sua resposta? Essa aí tá no Cálice de Fogo. Felipe? É o Prisioneiro de Azkaban. James? Living Hogwarts, Pedra Filosofal. Yasmin? Resposta correta, Harry Potter e o Cálice de Fogo, e a música da morte do Cedrico. Quarta música. Começa você, Felipe. Cálice de Fogo. James. Câmara Secreta. Xaxá. Essa aí tá no Prisioneiro de Azkaban. Yasmin. Mais 15 pontos para a Grifinória, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Essa é a música do Nightbus. Então vamos lá para a quinta e última música. Felipe, sua resposta? Prisioneiro de Azkaban. Xaxá? Prisioneiro de Azkaban. James? Prisioneiro de Azkaban, Buckbeak Flight. Yasmin? James ganhou 30 pontos. Olha aí, rapaz. Os demais ganharam 15 pontos. O Buckbeak é aquele passarinho, né? Passarinho, aquele grifo. O bicuço, Yasmin. Esse é o bicuço? Caralho! Bissusso. Bissusso. Terminamos o bloco musical do Quem Quer Ser um Dinossauro. Como ficaram a pontuação das nossas casas de Hogwarts? Xaxá tinha 200, agora tem 275. O James tinha 10, agora tem 40. E o Felipe tinha 3, agora tem 33. Opa! Para o quarto e último bloco, o bloco da perguntinha surpresa, que é normalmente uma pergunta que vocês nunca vão acertar, mas é gostoso ver vocês se humilharem pela resposta. A pergunta é obrigatória para todos os concorrentes, ou seja, não tem como pular. Quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25 pontos. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, qual o livro que um bruxo está lendo assim que Harry entra no caldeirão furado? James, sua resposta? Hogwarts, uma história. Xaxá? Ó, eu chutei, inventei um nome aqui que eu nem sei se existe. Como capturar Diabretes da Cornualha. Caramba, que específico. E a melhor resposta de todas, Felipe? Senhor dos Anéis. Yasmin, qual a resposta certa, Yasmin? Todos eles erraram, todos estão com menos 25 pontos. E a resposta correta é Uma Breve História do Tempo, do Big Bang ao Buraco Negro, de Stephen Hawking. Então, com essa última pergunta, qual ficou o placar final do nosso joguete desse mês? Terceiro lugar ficou o Felipe com 8 pontos. Em segundo lugar ficou o James com 15. E em primeiro lugar, o grande vencedor ficou o Xaxá com 250 pontos. Então, como sempre, a Grifinória ganhou a taça, bruxo, e a Lufa-Lufa não foi irrelevante na partida, ficou em segundo lugar. Mas no final das contas, né, gente, somos todos trouxas, mas somos felizes. Xaxá, tem algum jabazinho aí bonito que você queira dar pra gente como vencedor? O espaço é seu. Bom, eu sou colaborador do Jurassic Cast já tem um tempo, tô aí mais nos bastidores. Quem quiser me seguir no Twitter, @HLXaxá, com X, e mal feito, feito. Abriu o mapa e fechou o mapa, meu chapa. James, você tem algum recadalho pra dar, meu querido? Não tô, eu não tô no jabá, tô tentando entrar nesse mundo de produção, mas não produzi ainda. Não tem nada pra anunciar. Sou fã do Joscast, tô muito feliz de estar aqui, falando com a Yasmin, minha musa. Gente, para com isso. Fico toda errada. E Miote, cara, tô foda, cara. Eu não ligo pros bullies que o pessoal faz contigo, eu gosto de ti. Valeu. Então, galera, eu queria primeiro dizer que eu não sou eu nem céfalo, nem nada. Eu só apenas não assisto o Harry Potter, não gosto. Se fosse o Senhor dos Anéis aí, rapaz, quando for, Miote, de novo me chama, viu? Mas não é assim que funciona, não é assim, véio. Não, é sorteio. Mas eles, como perderam, têm o direito de ser novamente sorteados. Eu também queria mandar um recado pro meu chefe também. Ele escuta? É o Miote. Caralho! É de aumento. E o filmador de balé também. Ah, então ele não precisa de mais nada. Ele passa o dia todo contigo filmando bailarina, pô. É muito ruim aquilo, né? Então é isso, pequenos jurássicos. Chegamos a mais um final do Quem Quer Ser um Dinossauro, especial do Harry Potter. Ah, que triste, que chato, que infeliz. Mas é assim que é a vida. Um beijo, Miote. Deixa eu lembrar qual vai ser o próximo programa. Ah, sim. Bom mesmo, pra vocês que estão aí no sorteio já irem se preparando. Vai ser sobre filmes de aventura. Ou de fevereiro, filme de aventura. Março, programas de TV. E em abril, sobre o Arnold Schwarzenegger. Então é isso. Se preparem se você está no sorteio e ainda não participou. Ou se você participou e perdeu, vem com a gente jogar esse jogo lindo que é o Quem Quer Ser um Dinossauro. Beijo, pessoas. Ah, até a próxima. Queremos agradecer aos nossos queridos patrões. Alexandre Teixeira. Alexandre Torres. Ana Carolina Martins. Andréia. Andrei Virgílio. Deve ser Andrei, né? É Andrei, eu ainda achava que era Aldrei. Arthur Jaime Silva Bonifácio. Carlos Leon Guimarães de Alvarenga. Cláudio Capitu. Valério Brito Ferreira. Daniel Alexandre Moreira. Daniel Caixeta. Daniel Pascoal de Souza. Devanir de Souza Júnior. Eduardo Gurgel. Esse eu gostei desse aqui, porque esse aqui é sucinto, é igual o artista. Eudes. Eldis. Eldis. Não, não tem acento, eu já falei, que eu só falo quando tiver acento. Ele não botou acento, vai ser Eldis. Eliezer Souza. Gustavo Faria. Gutenberg Lima dos Santos. Hélio Longoni Plautz Jr. Hélio Paiva Neto. Henrique Carlos Diniz. Hugo Costa. Jonabe Teixeira. Kleber Uta de Oliveira. Olha só quem mandou esse aqui. Ladino Maia. Ladino. Ladino, ele realmente acha que ele acha que ele é um roubalhão. Não, e ele acha que é tipo um muito incrível roubar. E ele é muito Al Capone. Ele é, nossa, mas vai a, não, a casa dele um dia cai bonito, velho. Lauro. Lizzy Laganá. Caiu em mim agora, ó. Lucas Dias de Freitas. Marcelo. MMM. Márcio Machado Matos. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas. Matheus Belo. Patrícia Quintas. Paulo Roberto Libardi. Felipe Correia. Rio Geek Store, loja de colecionáveis. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque. Rodolfo Bianchi da Costa. Rodrigo Vaz. Sidney dos Santos Pires. Silton Heleno Maciel Júnior. Ah, mas óbvio que tinha que cair em mim, né? Óbvio, claro. Por quê? Por que tinha que cair em mim? Porque só eu sei dizer Suelen! Nastre. Tiago Fernandes. Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Tiago Vasconcelos Ferato. Valdir Fumene Júnior. Vanessa Brizola. Vitor Dutra Freire, que faz cruzamento com a Avenida Castelo Branco. Wanderson Barbosa. E Wesley Samp. É isso aí, para todos os demais que escutam o Jossicast, nós ficamos aqui no nosso agradecimento. Rainha do An pra você. Rainha do An. A rainha do Bruno, acabou de descobrir a rainha do An. Ah, é. Agora vai ser o ano inteiro. Vai ser o ano inteiro, rainha do An. Rainha. Amara Zaya Zaya.